Segura a pedrada novinha. Mais um sucesso pra Pozone. Gostosa. Papo relacionamento. Com caô de casamento. Pra uns rolezinhos no cinema. Mas falou sentar na. Oi! O pai gosta. Oh. O pai gosta. Oh. O pai gosta, mas falou oh. Fazer amor. Oh. O pai gosta. Oh. O pai gosta. Oh. O pai gosta. Oh. O pai gosta. Oh. O pai gosta, mas falou sentar na. Ah. O pai gosta. Oh. O pai gosta. Oh. O pai gosta. Oh. O pai gosta. Oh. O pai gosta. O pai, olha o solo, olha o solo, olha o solo, olha o solo. Papazone. Parada é essa. Tá gostoso! Portal do La Rocha. Papo relacionamento. Com caô de casamento. Uns rolezinhos no cinema. Mas falou sentar na. O pai gosta. O pai gosta. O pai gosta. O pai gosta. O pai gosta. Mas falou sentar na. O pai gosta. O pai gosta. O pai gosta. Fazer amor gostoso vem. O pai gosta. O pai gosta. O pai gosta, o pai gosta. Papazone. Segura a pedrada novinha. Papo relacionamento. Com caô de casamento. Um rolezinho no cinema. Mas falou sentar na. Oi! O pai gosta, o pai gosta, o pai gosta, mas falou fazer amor. O pai gosta, o pai gosta, o pai gosta, a linguinha na virilha vem. O pai gosta, o pai gosta. Pai, o pai, o pai gosta, o pai gosta. Mas falou sentar na. Oi! O pai gosta. O pai gosta. Quebra! Segura a pedrada novinha. Isso é Papazone, B. Falou fazer amor, papai gosta, hein?